Boa tarde, desculpa vir bater a sua porta, mas quem aqui chegou é alguém que pouco se importa. Já vi que você sabe muito bem quem eu sou e deve saber o motivo pelo qual aqui eu estou. Vejo que é jovem e também é muito bonita. Os homens devem apreciá-la em todas as esquinas. Sabe usar o seu charme fatal de menina moça. Pode ter o que quiser sem ter que fazer muita força. Mas não foi por isso que eu vim aqui falar consigo. É que se eu ficasse calada seria pior o castigo. Pouco me importa como decidiu levar a sua vida. Cada um sabe de si como quer ver ela construída. Mas não posso te deixar estragar o meu casamento. Meu marido é o bem mais precioso que eu tenho. Tirando nossos filhos, ele é o meu amor eterno. E não posso deixar você acabar com isso. Já cansei de chorar, devolvo meu sorriso, mulher. Deixo meu marido em paz. Não sei do que sou capaz, só sei que ela é tudo pra mim. Você só quer brincar. Quer alguém que lhe banque, não um homem para casar. Mas ele é aquele que em casa nada nos faz faltar. Ele cuida de mim e das crianças, é nosso pilar. Ele para si pode ser apenas um divertimento, um passatempo banal, um homem com dinheiro. Mas ele é minha família, ele é meu tesouro. Ele é tudo para mim, sem ele eu acho que moro. Imagino quanto me custou vir aqui falar consigo. É porque já tentei dialogar com meu marido. É que ele nem sequer me ouve, parece que está enfeitiçado. Perdeu a noção de que ele é um homem casado. Por isso é que estou aqui e hoje bato na sua porta. Não tenho vergonha de exigir meu marido de volta. Respeita esta família que me custou tanto criar. Procure seu próprio homem, por favor, nos deixe em paz. Já consigo chorar, devolvo meu sorriso, mulher. Deixo meu marido em paz. Não sei do que sou capaz, só sei que ela é tudo pra mim. Você é mulher e pode ser sensata. Olha nos meus olhos e perceba a minha mágoa. Já pensou um dia você passar por tudo isto? De repente, do nada, alguém lhe tirar o marido. Eu tenho certeza que você nem sequer lhe ama. E me dói pensar que ele deita na sua cama. Mas mesmo assim eu vim aqui defender o meu lar. Não posso desistir, não posso parar de tentar. Você sabia que o nosso filho ficou doente? E que por sua causa o pai não esteve presente. Enquanto vocês se embriagavam, vocês se divertiam. Eu quase perdi uma das minhas alegrias. Só se lembra que está a estragar uma relação madura. Já temos dois filhos, não me traga tanta amargura. Que a lágrima amarga que hoje eu deixo cair nunca caia do seu rosto, você não vai resistir. Não vou mais insistir, já disse tudo o que eu queria. Você um dia vai saber a dor de ser traída. Vai estar no meu lugar e vais lembrar este dia. Que quem com ferro fere, com ferro é ferida. Já cansei de chorar.